show me Reynosa. Você com a Laurita ao começar o show, e naquele swing a gente namorou. Grito olhava do cantinho para mim, a peça me chamava, também fiquei afim. Eu sei que quando grita começamos a beijar, e tu tua negrita tentava me encontrar. Tô ligado. Norita, o negrita, não sei onde ficar, pois elas são demais, em uma quero deixar. Vem nossa vila! Curtindo bacanas para bailar. Vem, vem, Evelyn, Tranoção. Ai, sim. Você com a Lourita ao começar no show, e naquele swing a gente namorou. Nem fui a fim. Eu sei que uma Lolita começamos a beijar, e tua negrita tava me encontrar, me encontrar. Lolita, onde é que tá? Não sei onde ficar, pois elas são demais em uma, quero deixar. Vem, vem! Chicas bonitas.